Beto Richa disse hoje para mim que há pressões para impedir o governo federal de liberar o delegado de polícia, José Iegas, para assumir o secretário. E ele me disse também que imagine se ele fizesse o mesmo e não permitisse, por exemplo, a licença para que o senhor Jorge Samek assumisse a direção de Itaipu. Beto Richa raciocina que estaria fazendo algo contra o Brasil, pois Samek, que é funcionário do governo estadual na área da agricultura, é considerado por Richa competentíssimo na condição de diretor-geral de Itaipu. Não posso fazer isso, não farei, é contra os meus princípios e eu os tenho, disse Beto Richa. A verdade é que há um boicote persistente aos interesses do Paraná por membro do PT paranaense que, ao tentar prejudicar o governador Beto Richa, prejudicam o Paraná e seu povo. Esse boicote parte dos ministros paranaenses do governo, Paulo Bernardo, Gilberto Carvalho e também de deputados como André Vargas. É a estratégia para reforçar a candidatura de Gleisi Hoffmann, que quando ministra fazia o mesmo. O boicote vai além dos bloqueios aos recursos e empréstimos e chega ao ponto de não licenciar quem possa assumir cargo no governo estadual como José Iegas. Este tipo de atitude é odioso. Por quê? Porque ele rompe princípios fundamentais da vida democrática e republicana. E o mundo não pode ser gerido pelos interesses de um partido, seja qual for. Neste caso, o partido se chama PT. Bom dia a todos.